gente. Sobe, desce, vive loucamente. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Submundo, a gente. Sobe, desce, sempre algo acontece. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Seja bem-vindo, perifa, que eu vou te falar. Sou pequeno, minhas lembranças eu tenho que te mostrar. Porque aqui nasci e sobrevivi. Sou aquele moleque que aqui aprendi a sobreviver no meio da bandidagem, buscando quem sabe uma aprendizagem. E do pequeno ao maior, eu me sinto sempre só. Com a ausência do meu pai que me deixou desde menor, tentei me espelhar, mas com ele não pude contar. Pela vida do crime eu não queria passar. Mortes, misérias, um alba retratar de crianças pequenas que começaram a matar. Aqui no morro a gente sobe, desce, vive loucamente. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Submundo, a gente sobe, desce, sempre algo acontece. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Não sei por que se foi, mas sei que é assim. Periferia louca, pronta pra te dar o fim. Nos quatro cantos da favela ao anoitecer, é só mais um que se vai. É válido amanhecer, cansei de ver mãe chorar, sangue de alguém jorrar. Mas acredito que o dia possa acabar. Vários chegados que morreram sem saber o porquê, com um tiro no peito, sem poder se defender. Tudo é possível na vida da periferia. Tenha fé no Criador e eterna é a vida. Violência e mortes acontecem por aqui, mas tenham fé, irmão, que a paz irá surgir. Aqui no morro a gente sobe, desce, vive loucamente. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Submundo, a gente sobe, desce, sempre algo acontece. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Na sequência mais uma mãe que chora. Ao ver seu filho deitado, ela ajoelha e se apavora. Veja você mesmo, se é realidade. O pivete aqui crescendo na mente, só crueldade. E qual será o meu futuro se aqui eu permanecer? Seguir o meu destino, me preparar para morrer. Com sangue no olho e ódio na mente, penso no futuro, mas vive o presente. Sonha, toda a periferia sonha, mas a pura realidade é que me envergonha. Sem caminho pra seguir minha jornada, sentado aqui no muro vendo a hora da chegada. Aqui no morro a gente sobe, desce, vive loucamente. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Submundo, a gente sobe, desce, sempre algo acontece. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Aqui no morro a gente sobe, desce, vive loucamente. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Submundo, a gente sobe, desce, sempre algo acontece. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque. Sou mais um moleque.